Asa 2783, decolar 200, chama controle 120, décima 8. 1208, obrigado, 2783. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2783. Passa 1500 na Arbor 1. Azul 20, décima 8, controle. Opa, desculpa. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4981. Azul 4981, no Kenner, é a 10 no 4, autorizado pouso, pistona 0, vento 170 graus, 05 nós. Livre pouso na 10 azul 4981. Padrão 07, prossiga. Guardião 07 acionado? Gente, Guardião 07 da presente, está livre decolagem. Do parte do greve, Antônio 50 graus, 05 nós. Reporte fora do solo, Guardião 07. Uso 4981 no solo 09, libera direito e chame solo 121, décima 1. Direita 211, o azul 4981. Fora do solo, Guardião. Guardião 07, fora do solo, 09, agora de transferência. Claro. Guardião 07, confia em PAB? 02. Tango Whisky, Yankee Tango, continua aproximação, aguardando autorização, QNH 10114. Tango, aproximação, 10114, isso é Tango. Guardião 07, Carol de Tapuã, chame controle, 120, décima 8. 120, décima 8, obrigado. Papadango Whisky e Yankee Tango, autorizado pouso pista 10, vento 160 graus, 03 nós. Yankee Tango, solicita voar direto base, pouso na 17. Papadango Whisky e Yankee Tango, reporte para o cancelamento. Já avisou para cancelamento, isso é a tango. Whisky Tango, plano cancelado, usando 2, curva esquerda, giro base pela direita, reporte final 1-7. É o placar, na final da 1-7, Papadango Whisky, Yankee Tango, autorizado pouso, pista 7, vento 150 graus, 03 nós. Autorizado pouso, no céu, pista 7. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravosca. Papa Romeu, Romeu Bravosca, QNH1014, continua a aproximação, aguardando autorização. Oscar. Para a modificação, cara, para girar para a direita, captura 17, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, reporte para o cancelamento. Está presente. Romeu Bravosca, cancelado 15, curva esquerda, gire base pela direita, reporte final 17. Oscar. Papadango Whisky Yankee Tango no solo 15, autorizado backtrack, libera na papal, estaciona a frequência livre. Romeu Bravo, Oscar, autorizado pouso, pista 97, vento 1, 30 graus, 04 nós. Passe para final, baixar travado, livre pouso 97, Romeu Bravo, Oscar. Romeu Bravo Oscar, do Salo, Zona 8, eu estou sendo a frequência livre. Corre Salvador, muito bom dia, Azul 27, 72, ponto espera pronto. Azul 2772, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 140 graus, 05 nós. Decolagem autorizada, Azul 2772. Lula, Vembra, aguarde coordenação, autorizado táxi, reporte na Taxi, papá. Eco 1, Novembro, autorizado ingresso, pista 35, reporte alinhado e pronto. Caso 2772, decolado 25, chame controle 120, décima 8. Controle 1208, azul 2772, obrigado, bom funcionamento. Tango Eco, Zulu, Novembro, autorizado, decolar pista 35, vento 1, 40 graus, meia dúzia de nós. Decolagem, Eco, Zulu, Novembro. Salvador, Papa Romeo, Oscar, Mike Yankee, muito bom dia. Papa Romeo, Oscar, Mike Yankee, reporte farol de Itapuã. Vai reportar farol de Itapuã, setorizado da presente curva esquerda para a base 17 pela direita. Oscar, Mike Yankee, inicialmente reporte farol de Itapuã. Vai reportar o Yankee. meteorológica vai criar que vertical do farol de Itapuã. Mas como é que inicialmente mantém a vertical do farol aguardando? Gente, iniciando 360 pela direita, eu acho que é mais quieto. Ecozulu, November, decolado 29, chame controle, 120, decimal 8. 208, November. Vou no 095, mandei para a espera. Salvador, bom dia, o Chanel 6312 de LAC. Chanel 6312, é de espaço, QNH 1015, autorizado pouso, pista 90, ventura 30 graus, 059. Lima, pouso no 063, 12 do Chanel. Está mais quieto, está visual, com tráfego final no zero, pode prosseguir na retaguarda do mesmo na proa norte. Afirmou, acho que o Mike Yankee é autorizado cruzamento à retaguarda do Airbus da Avianca, reporte girando base 17. Reportará o Yankee, girando base 17. O China 6312 informou o helicóptero, ia cruzar a retaguarda, não interfere. 6312. Salvador, qual é a frequência do solo? É o Juliette falando. Solo 121, décima 1. Luna 095, autorizado a alinhar e manter pista no zero. China 6312, no solo 33, libere a direita via Foxtrot, chame solo 121, décima 1. Direita Foxtrot, 121, 1. Oi, eu acho que é o Mike Yankee ingressando na base 17, direita, baixada e travada. Papa Romeu, acho que é o Mike Yankee autorizado, pouso pistão 7, vento 130 graus, 08, nós. Yankee. Antônio 095, autorizado decolar de Antônio 0, tem Antônio 30 graus 079. Isso é decolagem, 095. Salvador, bom dia, azul 2796, pronto, ponto espera da 1-0. Azul 2796, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Alinhar e manter pistão no 0, azul 2796. Luno 095, decolar 235, chame controle, 120, décima 8. 208, na decolagem, informo que teve quase contato com pássaros na decolagem. É, tem uma pequena parcela de pássaros na trajetória da decolagem. Gente, graças. Oscar Mike Yankee, no solo 37, eu estou sendo a frequência livre. Azul 2796, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 06 12 de nós. Livre decolagem da 10 azul 2796. Sub 796, decolado 38, chama controle, 120, decimal 8. Controle 208, azul 2796. American 229, with you, final approach runway 10. American 229, QNH 1015, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, 1015, American 229. Salvador, bom dia, 4299 azul, ponto de espera no zero. Azul 4299 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha mantendo no zero, 4299. American 229 on the ground at 5-1, vacate the runway, turn it right, ground 121.1. 121.1, American 229. Torre de Salvador, 10 Delta de Juliette livrando a... É, Delta Juliette, ciente, bom dia. Azul 4299 é autorizado a decolar, pistona 0, vento 160 graus, 0629. Oi, Salvador, muito bom dia. Para o Papa Charles Serra Romeu. Papa Charles Serra Romeu, prossiga. Charles Serra Romeu decolou de Serra Índia com Índia para Salvador, visual algum campo, objetivo pousar na parte 5 EBTA. Charles Serra Romeu, reporte final para parte 5. Charles Serra Romeu, reporte para a final do parte 5. Caso 4299, decolador 53, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, azul 42, Norte. Autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Charles Serra Romeu, nacional da 17. Charles Serra Romeu, vento no 60 graus, 079, reporte solo controlado, parte 5. Charles Serra Romeu, reportará solo controlado, parte 5. São 3179, autorizado decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 079. Obrigado, rolar, pistão no zero, 3179, decolado 57, chame controle 120, decimal 8. 208, tá 5, 0, 5, 8, frequência livre.